Tango Romeo Tango, control Sago 2, buen día. Bom dia, Torre Salvador, Azul Alfa, Azul Delta. Prossiga, Alfa, Azul Delta, bom dia. Bom dia, Torre, Alfa, Azul Delta, solicita reboque do pátio 3 para o Finger de número 8. Autorizado, do pátio 3 até o portão número 8 do pátio principal, reporte ao término, mantenha uma escuta ao Alfa, Azul Delta. Ciente, Azul Delta. Tango Romeo Tango Golf, contato radar 60 milhas, noroeste de Salvador, mantém nível 070, ajuste altímetro 1012, chame pronto para descida, apenas para informação, nível mínimo da FIM, nível 080, compreende que seja voado em condições, essa rota já foi voada em condições usuais. Checar junto com a torre. Tango Golf, a torre informa, nota está operando visual com perto de 1.500 pés, visibilidade de 7 km, chuva intermitente. Copiado, Tango Golf. Tango Romeo Tango Golf, voo instrumento cancelado 0628, desde condições visuais, provavelmente separação com solo para 1.500 pés, permanece o altímetro no 012, da presente direta rotatória, reporta visual com a cabeceira da pista 17. Lado para a pista de teste, prejuízo na plataforma, reportará visual com a onda de solo para botar o Golf do Rato. Salve Salvador, bom dia, o Papa Tango Romeu. Prossiga, Papa Tango Romeu. Bom dia, Papa Tango Romeu se encontra na remota, na 14. Solicito autorização para tornamento, já coordenado com a Embraer. Falive, mantenha minha escuta e reporte ao término. Qual é o tempo estimado de teste? 3 minutos mais ou menos, e reportará no término. Ok. Salvador, o Alfa Zulu Delta finalizando o reboque para o Finger 8. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Tango Romeu, Tango of Control. Desculpa, Romeu, Tango. Tenho para informação na minha representação radar, cuja informação relativa a formações meteorológicas não são precisas, a formação a aproximadamente 9 milhas. Muito obrigado pela formação, nós estamos voltando para o radar, aproximadamente de 12 milhas da nossa aeronave, uma pequena formação esquerda, que é nós vamos ver o fio próximo direito até para o destacar, o destacar. Salvador, Papa Tango Romeu para o Porto, grato, bom dia. Bom dia. Tango Romeu Tango, chama agora a torre 118, decimal 3, tem um bom corte. Volto para o Tango, bom dia, obrigado, Romeu Tango. Pelo Salvador, Papa Tango, Romeu Tango. Romeu Tango, esse confirme esse visual com a pista no 7. Ok, tá. Pista no 7 liberada para o pouso, venta 1 nos 50 graus com uma dúzia de nós, QNH 1012, atenção, pista úmida, Romeu Tango. Cruzado pouso na 1 no 7, chapa tarará, contra o final, Romeu Tango. Baixar travado, Romeu Tango. Avistado livre de pulso, 140,12, o Romeu Tango. Agora 7, Romeu Tango, claro.